história, levantar a cabeça, encarar o mundo afora. O que precisamos se encontra em cada um de nós. Só conquista quem constrói, a fé é que faz o herói. Seguindo sempre em frente, sem medo de fracassar. É caindo e levantando que se aprende a andar. Vivo nesse universo que exige superações. São várias estrelas, poucas constelações. Fazer da luta um degrau para subir na fortaleza, na contramão. Não ser um robô do sistema, sonhar é bom. Não adianta só sonhar, pro sonho se realizar, tem que batalhar. Plantar a semente pra no futuro colher o fruto. Revolução interna antes de mudar o mundo. É, antes de mudar o mundo. Só depende de mim, só depende da gente. Vamos ser mais conscientes e cobra ser exigente. Para mudar o certo, que eu acho que tá errado. Se tá sujo ou embaçado, vou mostrar o outro lado. As coisas não vão bem e poucos se preocupam. Quem tem culpa não tem culpa, quem não tem culpa sem culpa. É assim que vivemos, procurando culpado. Vamos deixar bem claro que se encontra tudo errado. Vou fazendo minha parte, cobrando de mim mesmo. Firmeza, prudência, coragem, certeza de preto. Me responde, para e pensa, mas tem que ser ligeiro. É você que vai à luta ou esperar o governo. Essa falta de ação que nos causa prejuízo. É preciso força de vontade, fé e compromisso. Transmitido sem medo e prazerosamente. Pois só depende de mim, só depende da gente. Não desistir, resistir, progredir. Viver a vida intensamente para ser feliz. Pelos meus sonhos eu vou até o fim. Só depende de mim. Não desistir, resistir, progredir. Viver a vida intensamente para ser feliz. Pelos meus sonhos eu vou até o fim. Só depende de mim. Fazer meus sonhos virarem realidade. Viver a vida de verdade, não ser mais um covarde. Encarar o mundo com muita fé e coragem. Só depende de mim. Ver o mundo como está e não se conformar. Se formar, informar pra tentar mudar. A cada passo dado não estarei no mesmo lugar. Só depende de mim. Aprender com os erros e olhar pra frente. Nunca pensar em desistir, pois atrás de gente. Fazer que cada dia seja diferente. Só depende de mim. Ser o mocinho ou ladrão, ser o herói ou vilão. Aplaudido ou vaiado, essa é a questão. Entre os dois caminhos está a minha decisão. Só depende de mim. Chegar onde quero ou ficar na mesma. Me preparar pra sorte ou esperar pela surpresa. Tomar a decisão, as cartas estão na mesa. Só depende de mim. Deixar a vida me levar ou ter objetivos. Espera cair do céu, correr atrás do prejuízo. Só depende de mim, um outro mundo é possível. Só depende de quem é que vai me calar, quem é que vai me julgar. Só depende de mim e você sabe, rapá. Pra mim é meta alcançar. Falta pouco modinha, enquanto muitos falavam, eu me mantinha na minha. Será que vou me abalar ou seguir na missão? O que é mais certo pra mim é o errado pro irmão. Quem pensa pouco na vida não constrói uma família que vai além. Mas que rap é amizade, se liga como sempre. Muitos discutem e não entendem como sempre. Você é interpretado diferente, mas só depende de mim. E você tá ligado, não devo nada a ninguém. Não meço nada que falam, não tô aqui pro envolver. Tô aqui pro amor, por chegar um abraço, tá ligado, considerou. Então, seja como for, tamo na mesma sintonia. Que só depende de mim e de toda a minha família. Não desistir, resistir, progredir. Viver a vida intensamente para ser feliz. Pelos meus sonhos, eu vou até o fim. Só depende de mim. Não desistir, resistir, progredir. Viver a vida intensamente para ser feliz. Pelos meus sonhos, eu vou até o fim. Só depende de mim. Ser feliz, pelos meus sonhos vou até o fim. Não desistir, resistir, prosseguir, ser feliz, por só depender.